Se eu pudesse provar que o meu coração tão sozinho implora sempre o seu perdão. Preciso de você perto de mim. Seus olhos já não brilham mais. Se me esqueceu, estou aqui, sou capaz de te mostrar que pra ser feliz vai ter que amor.